Nossa, cara, Jean, Jean, olha essa Jean, Jean, Jean. foto do Bruno no Facebook, cara. Que coisa mais errada, meu. Vai se fuder. Qual delas? Do acordo? Todas, né? Todas. Então, por isso que eu falei, qual delas? A do perfil, meu, tu tá com uma cara de tipo sorriso da capricho que não deu certo, cara. Que ele tá com o Vou tirar essa porra posterzinho dessa foto. do Todo mundo Salvat coloca. lá. Não, é que tipo, parece. Tá ligado aquela cena que o cara põe o pôster do lado e faz uma cara feliz, tipo assim, olha, tem o pôster e tal, a fuder! Tá ligado? Parece que tu botou o pôster tá colado do lado da tua cara, assim, Verdade, procurando. é Eu vou tentar trocar verdade, de foto cara. aqui. Olha, galera, o azar, tem um pôster aí com o gigante, Homem-Formiga. Sim, ele tá com a carinha de especial, né? Vou se Boa. fuder, velho. Porra, cara. Para com Ele isso. vem. Vai, Ele o vem. Edson tá aí. Vamos começar, Ivan? Só pra fazer um pedido, posso fazer um pedido antes de Só começar? sacanagem. Pro Falei. editor. Porra, mãe, dá licença, mãe! Porra! Obrigado. Fala galera, estamos começando o nosso primeiro leitura de comentários do Super Amishes. Todos os comentários selecionados pelo nosso mascote, o Pato de Papete. Então, aqui com no, nos comentários aqui temos seguir. Estou super feliz com dois sexy famosos, gostosas coelhinhas da Playboy, frente a um castelo medieval na Europa. As esculturais coelhinhas adoraram a viagem de luxo à Europa e me deram muitos elogios, companhia VIP. VIP, carinho e amor com seus sexy corpos com 1,90. Não são mulheres, cara. Sou famoso colunista social VIP internacional e conheço 10 países da Europa e quase o mundo todo. Cara, é Caralho. genial. Ricardo, colunista VIP é sensacional, cara. Genial, genial, cara. E aí, galera? Depois dessa mega apresentação, temos aqui também os Waste. Boa noite. E aí, Fê? Bruno. Eu vou abrir uma votação pra banir o Anubis Necromancer da internet mundial. Ban, cara. Ban ele, ban ele. O Edson, quer dizer, o Godokin. O Pembe. E também o Sirvini. Então, galerinha, em breve, logo aí com vocês, uma coluna super transada sobre relacionamentos, meninos, meninas e baladas. Abraço! Uhul! Então, galera, vamos rápido com isso aqui. Ai, ai. Beijo, Flamer. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai. Cara, eu não consigo mais fazer um ai-ai do Lester Martins porque eu tô Pois tomado é, pelo né, Jailson, cara? tá ligado? Obrigado que deve existir uma fonte do Jailson, mano. Ai, ai, ai. É um Eu falei o amálgama, ai-ai. assim, cara, É um de ai-ais, amálgama. assim. É o Jailson Martins, cara. Ele O Jailson Martins. é um O ator Jailson, pornô. exatamente, cara. Ele é um ator pornô que fazia um filme numa vinícola e daí ele Vou tomou ligar um o micro, né? Vou ligar o e ele vibrador. solta raios pelo oco. É, eu falei ai ai na minha apresentação, pra vocês terem ideia. Caralho, velho, que delay Então, o Entender foi um easter egg que vazou, é isso? Foi eu que Foi, falei, cara. Entender. Eu não falei, entender. Veio Foi da eu lei, que falei, cara. Bom, pra quem não assistiu o filme do Juiz Dredd, eles usam uma droga que deixa a pessoa com um delay violento. É mais ou menos como a internet do Godoka funciona. É. Tá, vamos lá, cara. Vamos logo pra isso. A droga se chama Zack Snyder. Cala a boca. Seguir. O Pato separou um comentário pra mim, cara. É no post lá do Rage Against do Vitor, do Gadil. Ah, não é o do Rage Against the Machine? Isso. Super essa banda. Rage Against the Machine? Bota tua deitouja! Bota tua deitouja! Aí o David, sei lá, que ninguém sabe o nome dele, pegou e postou: então a banda é ativa e vegetariana? Que coisa, hein? Acho que os amigos do Zueichi devem curtir. Aí o Churrumino: os dinossauros? E eu apoio, eu acho que são os dinossauros mesmo, por ter essa banda. Não sei se foi tão engraçado, pra mim eu pareceu muito discordo totalmente, porque não tem nenhum amigo meu que continue sendo meu amigo e só come vegetais. Ah, tá. Tem um amigo meu aí. Não. Os dois já tão velhos que ele não tem nenhum amigo pluricelular, cara. tem um amigo meu que curte embalada vegetariana aí com jaqueta de couro, mas é couro vegetal, valeu? É. Cara, eu sou a boca. Se liga aí que o louco ainda vai apanhar dos vegetarianos porque tá usando bichinho aí, cara. Então vai, Bruno. Então, eu vou fazer dois já, porque é da mesma pessoa. Que é um dos melhores vídeos que acho que vão comentar nesse site, que é o Speed Races, tá ligado? Ele comenta assim. Os melhores nicks mesmo, velho. Muito bom o podcast, amigos. Só acho que tem gente demais participando. Podiam eliminar alguns do site, tipo a Lites e tal. Nada contra, mas... Tu viu a minha resposta? E tem o outro... Ah, eu dei... Porra, depois eu leio as respostas. Que eu dei a melhor, foi a resposta. E tem o outro que o Fodossa comentou, né, cara? O Fodossa, dele... No, naquele post lá da história sensacional lá do show da maravilhosa do Foca Fofoca, o Fodossa falou... Como a nega é vagabunda nessa porra? Roia, roia, roia. Daí o Speed Race falou... Nego? Foca Fofoca é nego? Deixa eu desfavoritar aqui. Filho da puta. Ai, velho. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Pode comentar, não, depois eu acho achar outro. Não, depois. Vini. Tenho dois comentários pra ler inicialmente. O primeiro é um do Segui mesmo. Vixe, tá escrito aqui. Né? É clássico dele. Ele tem um ataque característico da droga. Ele tem um ataque esquelético e escreve um monte de vogais. Um ataque esquelético. É. E aí tem um comentário, senhoras e senhores. Que foi de uma personalidade desenterrada ali, ele que desenhou meu avatar, esse senhor suíno, né, no meu post sobre Triunfo e Tormento, que ele diz o seguinte, eu vou ler com voz de malhação, tá, porque eu acredito que o senhor suíno, ele é gatão, ele é modelo, ele põe umas fotos... Se a gente tiver competência, a gente faz aqueles efeitinhos maneiros na voz lá. Aí eu vou ler que nem um garoto malhação, tá? Uma das melhores HQs da Marvel, fácil e uma das minhas preferidas. E nunca achei uma história previsível, mesmo que quando eu a tenha lido, já soubesse seu final. Percebe que ele transcende o nível da realidade. Espelhando na cara de todo mundo, Doutor Destino engana o Doutor Estranho para assim enganar o Mephisto. E consequentemente, enganar sua própria mãe. E aí fazer com que ela se redima ao rejeitar suas atitudes. Além disso, ele dá spoilers mostrando que ele continua sendo filho da puta. E fica sugerido que ele fingiu não saber que o Doutor Estranho faria ao final e que tudo foi parte de um plano dele. Isso não é nem um pouco óbvio em momento da história. Então, o Sr. Swinner já põe a inteligência do leitor lá embaixo, né? Como sempre, ele é um cara muito fodão. Ele não caga regra nunca, né? Ela é reflexiva, mas para mim, não sobre os mais óbvios, que seria o sacrifício do Dr. Destino, mas sobre as razões dele, quando você pensa no porquê a mãe dele vendeu a alma ao Tinhoso. Então, só para completar, ninguém perguntou a tua opinião, Suíno, vai tomar no cu, tá? Só eu que fiquei ouvindo, blá, blá, blá, blá, então, blá, blá. Então, eu me perdi nas minhas palavras, cara. Era isso aí, valeu pessoal. Tomando o gibizinho do Foca Fofoca aqui, que foi mais divertido que isso. Ah, então vai tomar no cu, filho da puta. Pra gravar essa porra aí, caralho. Então, Zeist, leu o teu aí. Olha, eu vou fazer uma pequena discussão: o que que houve entre o Segui e o Egon? Que são duas mulas. Putz, essa história é muito do caralho. Sobre, no post do garoto que colecionava o Homem-Aranha. Aí o Egon, ei, por que seu avatar lá em cima tem sangue na mão? Não sou eu, é o Godolkin. Qualquer coisa, só ler a ficha no que não é quem somos. Não, cara, é a Tatu. Ah, sou burro mesmo, é aquele sangue automaticamente ele meio das luvas, entende? Uma parede, o diálogo, né? Que... Um diálogo de pura sapiência digno de senhor sorrindo, né, cara? Edson. Também no post do garoto colecionava aranha, o reverendo chega e fala: caraca, tem um pessoal do BDE aqui, eu só conheci os superamentes esses dias, que absurdo. Tem pessoal do BDE aqui, porque eu fiquei sabendo que o inferno tava procurando um estágio, cara. Eu com toda a educação cheguei pro cara, né? Tá ligado que o site começou há 5 dias, né? Pô, cara. Em cima desse eu tenho um muito bom aqui, cara. E o... Deixa eu ver quem escreveu aqui. O Action Figure Assassino. No... Acho que é no comentário da DC lá do Hawkeye, foi. Ele botou aqui: DC nunca prestou. A maior prova disso é que eles tiveram a era de ouro, prata, bronze, mas nunca tiveram a era da delícia. E aí o Hawkeye comentou: comentário mais sensato da história do site. Aí o Alex ST: história de um site que tem 3 dias. Aí o Manhattan conseguiu. O Manhattan fechou com chave de ouro dizendo: não importa a duração. O importante é a delícia que o comentário proporciona. o Pato tinha indicado esse comentário pra mim, cara. Ah, cara, então já... Tem mais algum outro aí? Tem problema, não. Pato, se atrapalha e faça os mesmos comentários pra todo mundo. Então, o Pato tá meio caduco, cara. Deixa eu ver. É, no podcast mesmo, cara, o Flammer, bando de retardo, eu falei que o Cortiço era horrível e negaram a fala que eu protegi, são surdos. Eu queria falar que o Flammer é um burro. É um universitarizinho pedante, tá? Ele vai ficar bolado. Aí, cara, embaixo disso... Olha, vocês não podem ofender ele só porque ele é cozinheiro, tá ligado? Deixa o cara. Tá. Aí depois não é porque ele é cozinheiro, porque ele é um cozinheiro. Um cozinheiro steampunk com um croque no pé e que fica ali no cortiço. Deve ver o nível do cara. E que fala nordestino, isso não pode esquecer. Que fala nordestinês. Aí o Foca Fofoca respondeu: eu até curti isso. Aí o fiscal da Prasódias, um dos outros geeks, vão concorrer um oco aí do Bruno, sei lá, postou: essa Prasódia é positiva. Cara, genial, essa foi uma das linhas de comentário mais foda que eu já vi na minha vida. Em 5 dias. Em toda a historiografia do site. Historiografia do site. Coisa tão boa. O Foca Fofoca, ele, o fiscal tem que ir lá no. O fiscal tem que ir lá no MRZI também, porque tem um. No podcast de metal aqui, o Foca lançou essa aqui, ó. Enquanto a maioria das bandas só servem pra amaldiçoar as pessoas, o Red Band. Nossa, velho. Pô, vai ser um pra sódia negativo, cara. É, o fiscal tem que ir lá. É, o fiscal, a gente precisa do seu veredito aí, cara. Qual que foi o quão ruim foi esse pra sódia aí, velho? Esse pra sódia foi tão ruim que um comediante morreu, cara. Um comediante morreu depois dessa piada. O Bruno... Tem mais aí? Eu vou ler daqui que eu comentei no início ali, que tinha que ser banido na internet mundial. É, Senhora Anubis Necromancer, Bioshock Infinite. O que o The Last of Us deveria ser se não fosse uma droga. Ah, cara, não. O Pato me separou esse aí também. Separou. Cara, sério, eu acho que eu não queria falar nada pra ele. Eu queria falar: Anubis, você vai voltar nesse comentário, você vai ler de volta. Você lê de volta e você reflita bem no que você escreveu, cara. Só reflita sobre o que você escreveu. Você vai ver se você tá num momento tipo de com suas faculdades mentais assim, em dia. Eu vou falar isso pra você. Por favor. E não volta mais, cara. É sério. Obrigado. Cara, eu acho que o Anubis é o que o Senhor Suíno devia ter sido, se ele não fosse uma droga. Então, cara, mas eu acho que o Anubis é o Sr. Suíno na realidade paralela, e que o Sr. Suíno enfiou a mão no moedor de carne, cara. Só pode. Não tem outra explicação. O Vini? Cara, tem dois comentários aqui que eu achei zoados, que é um do Todd Cogumelo do Príncipe em Nova York, lá, o Alix em Nova York, que é: porra, todo mundo já assistiu esse filme, e essas letras estão muito pequenas, Vini. Não consegui ler porra nenhuma, pois sou um burro e não enxergo direito. Fora isso, ótimo ponto. Só queria mandar um André Marques pra ele e era isso. E o ótimo outro ponto que ele nem leu, né? É, ele nem leu, é. A gente deu pra ver de onde é que ele veio, né? E o outro comentário que foi feito pelo Coruja, o Homem de Visão, né? Escudo da Carranca, entre aspas. Foi a coisa mais idiota, mas eu ri igual a um dadá com síndrome de Change em dia de Reaper. Então. O Pato passou isso também. É, esse foi foda, né? Esse foi foda. O Zeite. Mas só pra comentar um que o Todd Cogumelo também falou no motivo pra vomitar com a DC lá que eu escrevi. Que delícia estelar, viu, cara? Não consigo enxergar essas letrinhas. Que Todd, comprar um óculos, caralho. Compra um óculos, cara. Ou então assim, aperta o Ctrl, gira a rodinha do seu mouse, que você deve ter diminuído tudo. Não, não. Ele tá pegando muita puta de 60 anos, cara. Passou umas gonorréia pro olho, tá ligado? Aí reais, né, cara? De 36 passou reais. Catarata, né, velho? Não, mas o meu comentário mesmo é do Anônimo Baiano. No post do Rei Voltou. Eu tô achando uma merda já Deve já por causa do silêncio do Vishnu. Porra, por que diabos Godzilla tem a ver com mitologia hindu? E porra, Vishnu é um deus do equilíbrio. Se eles chamassem de Shiva, menos mal. Shiva é um deus da destruição mesmo. Fico puto da cara e meu absorvente estoura. Meu caro Anônimo Baiano. Se é você Marcos, soubesse... Falar, é o Gama, é o imbecil do Gama, esse cara. Tenho certeza que é o Gama. Aí eu não posso ler comentário dele, então, porque ele me excluiu do Facebook, me bloqueou, me excluiu do Orkut, do MSN, do Skype, nós não somos mais... Ah, chega, Vitor, chega. Não é você que vai ler, então calha a boca, Vitor. É. Ai, que grosso. Cara, se você percebesse o seguinte, ele tá parafraseando... Um dos cientistas do projeto Manhattan, que disse exatamente isso. Eu me tornei a morte, destruidor de mundos. Exatamente, cara. Quando explodiu a porra da bomba atômica. E o Godzilla é uma porra de um monstro atômico, caralho. Obrigado. De nada. Edson. Comentário do podcast, o único que eu separei. O Gandalf Kenobi, sobre a discussão lá... daquele negócio da Nerd Store. Aí ele mandou assim: no fundo, todos gostamos de algo vindo do Jovem Nerd, só que muitos temos vergonha de admitir. Eu quero dizer que eu não tenho vergonha de admitir, eu gosto de dinheiro. Eu não conheço nada de lá, mas me dizem que lá tem dinheiro, eu gosto de dinheiro. Você lê aquele do que o Gandalf Kenobi escreveu lá embaixo, que é um texto enorme. A primeira informação tá feia, blá blá blá blá, tem um favor sendo dublado, blá blá blá blá blá blá. Um texto enorme que o cara escreveu pra uma discussão com o Smeg. Magma do Slag. Em três sabores, cara. É outro jeito que ia matar errado. Não, só pra deixar claro, o comentário que ele respondeu com uma pequena bíblia foi: ou é garotinho baixa renda criado na escola pública, ou não gosta de filme legendado ou livro sem figura. Burro! E aí a revolta do Gandalf Kenobi, né? O do Gandalf, que tem um boa aqui, que é do Drops no MRZI, do Agente da Shield, que ele falou assim: cara, eu não gosto, espero apenas que esse piloto tenha sido um desse jeito. Essa série vai ter que dar um belo up pra prender minha atenção. E aí o Godolkin brilhantemente responde: afinal, sem a sua audiência, a série pode ser até cancelada. Tem dois comentários aqui que o seguia, curti muito, né? Teve um até que ele comentou no do post do Judoka que o Churrumino fez. O Baraka Ubronha. Ele falando do anime O Oitavo Homem, né? Ele botou aqui: O Oitavo Homem é muito show. A energia dele vinha de um cigarro. Imagine sua apologia à maconha. Quanta criança não se tornou maconheiro ou coisa melhor? É nóis, brother. É nóis. É ótimo. E outro foi no post do Hipt do Sirvini, que o Egon, caça-fantasma, comentou: tem uma HQ disso? Aí o Bob Balburdia: tem um game baseado nisso? Aí o Action Figure Assassino: tem série baseada nisso? Foca Fofoca: tem filme baseado nisso? Ou Imorrível: tem baseado nesse filme? aí o Sigi aparece lá, né? Trabalhando. Ai, que filme de merda, cara. Deixa eu tenho mais um, acho que, pra ler só aqui, cara. Deixa eu seguir a ordem, então. Tem mais algum aí, Sigi? Tem mais alguns. Posso matar todos já? Não, porra, eu quero ler um. É rapidinho. Deixa eu ler primeiro, então. Matar todos os meus, porra. Mas acho que vai estar esse meu no meio, deixa eu ler. Esse pato é burro, esse pato fica botando um monte de post para as pessoas, para as mesmas pessoas, cara. Então vai lá, logo. Vai. É o comentário do Reaper, Salvador da TV a cabo, no podcast nosso primeiro, né? Ah, não é, eu não ia ler esse, seu cuzão do caralho, vai lá. Ah, menos tão foda-se, eu vou ler aqui rapidinho, só isso. Ele chega e comenta assim: eu tenho essa edição em que o Gambit derrota o Gladiador. Ele também já liderou os X-Eternos. O Gambit é foda. Pensa que ele é maltratado pelos roteiristas. E, cara, por isso que a gente zoa o Reaper, velho. Tipo, a gente quer ser amigo dele. Eu quero conversar com ele no Facebook, mas não dá, cara. A gente entende, tipo, né? Termina Reaper, eu sou um cara que gosta do Cable, certo? E isso que você falou é uma bosta, cara. Termina de ler o comentário. Não, e o final. E o Superboy, ele é ruim, entre aspas, porque ele era feito para adolescentes. Mas ele é bem melhor que o Superboy de Baby Luke. Onde é que tem um Superboy de Baby Luke? Por favor, cara, fala. Eu não sei de onde que tirou isso, cara. Eu falei, sabe que tá falando do Superboy da Era de Prata? É o Reaper, pensei, cara. Mas Reaper. Não é, cara. Não Superboy é, cara. De Superboy de Baby Luke, cara. Eu não sei quem tirou isso. Será que ele tá. Cara, eu tô achando que ele foi muito inteligente. A camisa dele é curtinha, Baby Luke. Então, ou ele tá falando. Ou ele tá falando da porra do Smallville, cara. Pode ser também, porque a gente tem que ter todas as hipóteses. Reaper, né? Pra considerar o que ele disse, né? Pode ser considerar, qualquer coisa. Tá voltando ao Gambit ali, cara. Tipo, como é que o cara que diz que... ele, eu sou hétero, né? Quando ele fala, não, eu sou hétero. Gosto do Gambit, cara. Tem um personagem apelo feminino, é francês... seu poder dele é jogar cartinha. Ele é francês, caralho. Ele não é francês, caralho. Claro que é, cara. Ele é cajum, cara. Ele é cajum, meu. É, mesma merda. Ele é aquele bicho. Aquele é francês, paraguaio, que mora lá nos pântanos lá do. É, ele é um caju, meu. Ele é um monstro gigante. Um robô. Cara, tá. Francês, belga. Só o Reaper que é burro. Francês, belga, tudo na mesma bosta. Tudo fantástico. É francês, belga, índio, preto, é tudo igual. Mata os teus aí, assim. Beleza, no post dos Quem Somos lá, o Egon, ele colocou que se identificou com o nível de pobreza, de probeza do Churrumino. Que o nível de probeza do Churrumino. Pera, puta. Deixa eu subir aqui. O nível de probeza do Churrumino é. Do nível que junta resto de sabonete velho pra formar um novo. Cara, você é um bosta, Caio Egon. Se você não faz isso, cara, você é um bosta. Não, imagina o tanto de sabonete que o Churrumino tem que juntar pra poder lavar as costas dele, cara. Tipo umas 20 caixas, tá ligado? O mínimo. Do Quem Somos aí, No Quem Somos, o Dr. Manhattan respondeu bem. Vocês são uns viados, sim. Pronto, né, cara? Sintetizou bem. O comentarista falou: espero que vocês tenham sucesso. Só na estreia teve mais post que o MZ em toda a sua vida. O que não é muito difícil, cara. Ah, tem mais aí, Sigi? Tem sim. Tem um comentário mais nonsense que eu já vi na minha vida, que foi sobre vendas de Setembro Mal Venceu do Ayrton. Ah, isso foi genial, que o Nilson Andrade de Oliveira responde: como diria o meu lado pessoal, é um desprendimento totalmente inconsequente, pois se existe eficácia, liderança do mercado, ao custo da falta de eficiência, uso desenfreado dos recursos não originando lucro, e estratégias robustas não são usadas, o resultado da operação, mesmo sendo positivo, não pode ser levado em consideração. Plano de ação só requerido. Mano, não, não quero mais ler isso. Cara, ele não falou do Sex Corpus? Fui eu que comentei que ele foi no gerador de Lero Lero. Mano, parece gerador de Lero Lero, mas entendi que falou mais da DC, mais mal da DC do que da Marvel, então considero. A única coisa que eu entendi, você tá falando mal da DC. Eu só queria falar, o Nilson Andrade de Oliveira, velho, compartilha esse baseado comigo da próxima vez, porque tá difícil, tá ligado? E tem um último aqui, que foi um do Felipe P. Silveira e um do Flammer também. Ai, ai! É isso aí. O Sirvini? Então, tem um comentário aqui pra ler do... Porra, deixa eu achar aqui. Aqui. Tem um comentário do Secret Delícia. Cara, que é: tem vaga pra mim? O BDE vive fora do ar. Vive fora do ar, porque o servidor de vocês é um cu. Boa sorte, amiches, e foda-se aquele carinha lá, né? Então, Secret, tu tem que enviar um e-mail pro Pato, né? O Pato vai selecionar o teu currículo, que deve estar na mesma sua pasta. A sua cartinha deve estar na mesma pasta que a do inferno, então provavelmente vocês dois vão estar disputando uma vaga com o Churrumino. E ele não sabe, mas ele acredita que ele é um redator fixo, mas na verdade ele vai ser pra sempre um estagiário. Na realidade, o Churrumino tá ocupando o espaço de mais umas 5 ou 6 pessoas, então ele pode ser trocado. É que ele tem um grande coração, gente. Deixa o menino. Mas se o Creed chupar um bucetão também, dá pra falar que ele... Dá pra deixar ele entrar no blog. Ah, nunca. Ó quem fala. O fã da Mariana Córdoba. A gente vai fazer o teste da farinha com esses dois, velho. Vamos ver quem que passa no teste da farinha. Se eu mandasse o Creed chupar um pinto, né, cara? Isso é fácil, velho. Isso é fácil. Mais algum aí, Vini? Tem mais um. Cadê? Caralho, cadê? Aqui. Tem um comentário que, na verdade, não é um comentário, mas é um post, que o nome é Vini Indica Nerds Contra o Tempo por Gary Bill. Eu não indico essa porra, tá? Eu não sei que porra de piada o Gariba tentou fazer, mas... Cara, o Gariba, ele deve estar rindo muito, porque só ele entendeu, acho que... Entendeu, cara. Não faz sentido, cara. Cara inteligentão, né? Ele chega no podcast achando que o tema é outro. É o texto, o texto dele era um tema diferente, cara. Fica a dica aí pro Gariba, se algum dia ele precisar de um auxílio, falar com o senhor Suíno, que é inteligentão, né? Que manda bem, foda pra caralho e tal. Escreverem um post juntos, né? E deixa eu ver o que. Mais um comentário aqui. O Smegma do Slag com 3 sabores. Ele manda: não li nem lerei, mas vi as figuras. Continue assim, muitas imagens, pouco texto. E regra 13, se possível. E promoções, se possível. E podcast com leitura de comentários, se possível. Uhum. Aí o Evandro respondeu, né? Se não sair nesse, vai ter leitura no próximo. Então, tu tá aparecendo na leitura, então eu já mando aquele famoso pau no seu cu, né? Regra 13, eu não sei se vai rolar, se vai depender do Evandro, que é o cara que manja dos Paranauê das putarias. Né? Das putarias. E depois tem um comentário infeliz do Gariba, que ele diz: leitura de comentários? Ponto de interrogação. Me espera até as 9 horas. Para a gente fazer que nem o inferno do BDE, que só lê comentário dele mesmo. Pois é, ele lê comentário dele mesmo, mas ele sabe o tema do podcast e o pau dele deve subir, né? Então, pau no cu do Gariba também. Como é que você fala com toda a propriedade? Aí é o inferno, ganhou, cara. Vai que é sua, brother. Já levou. Nossa, deixa eu fazer um comentário antes de terminar aqui, você tá acabando. Mas lá, quando a gente postou lá o Até Mais, Obrigado Pelos Peixes, lá no findado, lá no MRZI. Findado? No findado. Findado, ele foi achado, né? Findado. O Bruno Valério, que tinha sumido e voltou, e comentou assim: Essa bagaça acabou e até agora nada do Walking Dead. Caralho. Olha aí essas promoções furadas que os caras faziam. Culpa de quem? Pô, falando, cara, tem um comentário. Tô impronunciável lá. Tem um comentário. Tem um comentário do Gariba que eu não sei, era algum post do MRZI, mas eu não faço ideia qual. Que ele escreveu assim: eu cago horrores pra House. Aí o Dr. Manhattan, na Reversal Russa, o House caga horrores pra você. Aí eu comentei, né? Acho que em qualquer universo ele caga pro Gariba. Aí o Foca complementou. O universo caga pro Gariba. Caceta. Os Waste tem mais. Não, acho que o Edson. O Edson disse que tinha um aí antes que o Edson caia. Achei uma que eu tenho que falar depois. Tá, eu tenho, mas tenho medo de não completar o comentário. O MaxiCard, no post do Waste, perguntou: queda do morcego não existe mais? Caralho, muda umas coisas necessariamente e mudar os roteiros bosta que é bom nada. Aí um leitor, novo, Michael Bag, respondeu pra ele: boa tarde, Max Ricardo. A resposta para a sua pergunta é sim. A queda do morcego ocorreu sim. Se possível, leia Batman 23.4, na qual temos a recapitulação da origem do Bane, que é praticamente a mesma escrita por Chuck Dixon e desenhada por Graham Nolan, que aliás, desenhada também nessa edição. E mais importante, deu pau? Ainda não. Tá, mas continua. Vem. E mais importante, no título, Batman, o Cavaleiro das Trevas, 06952, Bane diz: eu sou aquele que quebrou sua coluna. Até o presente momento, a título de curiosidade, não foi feita nenhuma menção a Azrael. Querido Michael Bag, foda-se! Parabéns, tá trabalhando. Eu escutei meu foda-se aí no fundo de alguém aí. No oco de alguém, né? No oco e com o oco. Então, Zeste. Ah, só pra terminar essa aqui, o comentário lá do David. David E. Ou o filme clássico do Godzilla. Que ele nunca sabe falar. Flango, né? Flango. David Flango. Desculpa, cara, eu fora desconto do personagem. Ele escreveu clássico com CR. Clássico, então, certo? Clássico. O filme clássico assisti no cinema. Puto, quando o God ficou preso na ponte e morreu por causa de um míssil tosco. Mas que filme clássico que Godzilla morreu numa ponte, cara? Você não pode estar chamando o filme da Universal de clássico, tá? Cara, se foram os filmes da Torre lá, cara, até entendo, mas eu nunca não lembro de nenhum filme do Godzilla ter morrido na ponte por mim, isso é uma coisa, cara. Então, ele viu no cinema, cara, do Roland Emmerich lá, né? Verdade, ele morreu na ponte lá, é verdade. Então, você tá usando o clássico assim, num sentido que ninguém entende, da mesma forma que ninguém entende os seus argumentos nas batalhas de crossover. Peraí, o clássico que ele falou de 98? Eu acho Emmerich, que é, claro, falando de Emmerich, Ele chamou de clássico, puta, você acredita nessa bosta? Não, eu acho que pode ter usado. Ele usou uma conotação assim irônica, gente. Pode ser. É verdade. Por isso que ele botou o CR, entendeu? Você olha aí, eu tô com o crash. Olha aí, a gente tá conseguindo entender o David, cara. É verdade, olha. Agora fez algum sentido. Por isso que ele usou. Ele tá falando que nem o Sr. Suíno, cara. Ele é muito mais inteligente do que nós, cara. Ele vem lá da liberdade, né? E pra terminar, os motivos pra vomitar com a nova DC, o Felipe P. Silveira disse: surpreso com quem assinou o post. Por quê? Porque agora vocês vão ver que eu vou falar da Marvel depois, cara. Eu gosto da DC. Eu falei aquilo, escreve que eu vou falar da Marvel. Não, eu já fiquei puto com esse cara aí, porque ele falou e comentou: ai, a fase do Morrison no X-Men foi uma bosta. Ai, nada a ver estudantes se rebelarem. Porra, filho da puta. Olha na história do mundo moderno, da onde que começaram as revoluções. Onde que eclodiram as revoluções. O Bruno comentou o comunistinha. O comunistinha, comunistinha se doeu, cara. O comunistinha de faculdade se doeu, cara. Okay. Não. Arde, amigo. Deixa eu ler o comentário aqui, caralho. Vai rápido que a gente tá acabando. Comentário aqui do Até Mais e Obrigado Pelos Peixes, que é o comentário que mais tem likes, que é o comentário do Dr. Manhattan, um dos artistas da obra de arte da HQ de despedida, que ele diz: cara, e o Versago vestido de espectral? só a old school arada vai entender. Preto. Beijos pinks por aí. Cara, ficou muito bom aquilo, só pra dar uma ênfase maior. A HQ ficou sensacional, cara. Aqui parabéns aos envolvidos. Parabéns a todos envolvidos. E é o Bruno que fez uma página, né, Bruno? Eu ia fazer mais. A primeira página. Eu ia escrever inteiro, mas como vocês ficaram me pressionando, não deram tempo, o prazo tava muito apertado. Tá bom. Eu não consegui terminar. Um mês é prazo demais pra escrever quatro páginas, né, cara? Escrever quatro páginas. Eu tava me apertando, tava sendo desbloqueado, cara. É, tava com bloqueio criativo, cara. Não, vocês me bloquearam criativamente assim, putz, cara, vocês não têm noção. Na realidade, o bloqueio criativo era do GTA, né? Você tá entre amigos, cara, a gente não liga pra isso. Arranjou namorada. Alguém tem mais algum comentário aí pra encerrar? Não, cara. Não. Acho que o Edson, eu queria agradecer. Que bom, cara. Obrigado. Você queria agradecer. agora é o seguinte, nada, cara, de nada. Como a gente teve que reunir todos os posts que a gente fez pra ter uns 20, 30 comentários, bora comentar, né, gata? Porque senão, sai isso daqui a mais um ano. Eu não vou comentar só pra aparecer na leitura de vocês. Vocês são todos bosta. Eu nem ouço o podcast. Ah, tomar no cu então, filho da puta. Mas comenta. Não liga pro Vini, não. Continua comentando. O importante é ter comentário. Cala a boca, porra. Ah, chega de comentário. Tem que editar essa porra ainda, vamos fuder. Tá, quer saber? Você tá louco na cabeça? John Lewis foi o maior boxeador que já existiu. Deixa com você, velho. Bem melhor que Cassius Clay, bem melhor que Sugar Ray, bem melhor que... Qual é o nome do baixinho? Troncudinho, aquele? É, Mike Tyson. Mike Tyson, parece Bulldog. Tá 20 no Mike Tyson, tá de 20 todos eles. Ah, mas e o Rock Marciano? Ah, tava demorando. Sempre que eu falo de boxe, um branquinho tenta empurrar com o Marciano, goela abaixo, e a rota. Rock Marciano, eu vou te dizer uma coisa de uma vez por todas. Rock Marciano era bom, mas comparado ao Joey Lewis, Rock Marciano era um bolha. Ele era um bolha! Um bolha! Um bolha que derrotou o Joey Lewis! É, isso mesmo, ele derrotou o Joey Lewis. Joey Lewis tinha 75 anos ali! Eu sei lá quantos anos ele tinha, só sei que levou pau. Joey Lewis nem estava fazendo quando enfrentou o Rock Marciano. Tava com 76 anos nas costas, ele sempre mentiu idade. Ele sempre continha idade quase sempre. Olha, uma vez o Frank Sinatra veio aqui e tentou trazer aqui, eu disse... Frank, você quer colar com o Joey Lewis? Quem de nós? Quantos anos ele tem? Sabe o que o Frank disse? Joey Lewis tem 137 anos. 137! Ai, meu Deus. Frank Sinatra nunca esteve aqui. Pro inferno e pro inferno. Palmas pra minha banda Chocolate Sensual. Com esse comentário que o JJ colou no post do Príncipe de Nova York, a gente encerra a leitura de comentários. Foi lindo isso. Continue comentando aí, pessoal. E mil beijos do famoso Ricardo Colunista VIP pra todo mundo aí. Boa noite, eu tô com vocês, mesmo que sejam uns bolhas. Deixa eu ver se o Garibo vai entrar aqui, peraí. Vou fazer tirar um carro dele. Então, galera, estamos encerrando aí a leitura de comentários. Falou pra vocês aí. Valeu, pessoal. Falou. Continuem comentando aí, pessoal. Mesmo peixes do Ricardo, colunista. Qualquer merda, comentem nessa porra. Vamos lá dar uma mão aí pra nós. Só porque eu cheguei, né? Fala tchau. Duvido que vocês estão gravando. Falou, galera. Visitem nossa comunidade lá no Facebook. Um cara que chegou. Cara que chegou. Vai, Garibo. Um cara que chegou bem cedo aí pra gravação. Você separou algum comentário pelo menos, Garibo? Acabei de chegar em casa, cara. Tava trabalhando. Então não separou. Então, né? Uma semana, cara. Você trabalha com o quê de noite, cara? Dá o cu? Não, eu não trabalho. Isso pra ele é hobby. É hobby.